Um, dois, três. Muito boa tarde / muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Morphcast. E hoje eu tenho comigo meu companheiro de aventura, João Gabriel. Dogão é mal! Dogão é mal, mal, mal! Tenho comigo também o inocente Dora Aventureira. Não tão inocente assim, mas tá valendo, tamo junto. E temos também o apaixonado por anões, Anderson. É, não entendi essa não, vá pra puta que pariu. E no programa de hoje a gente fala sobre o quê? Vamos falar finalmente sobre Super Patrulha Delta, que pra mim, na minha humilde opinião, é top 10 das melhores temporadas de Power Rangers. Mas não agora, a gente vai começar a falar depois da vinheta. Vem, vinheta, vem! Nosso não tão convidado assim, Dora Aventureira, qual é a sinopse dessa bagaça, queridão? Vamos falar de Power Rangers SPD, que é a versão americanizada aí do Deca Ranger. Chegou por lá em 2005, no Brasil foi exibido pelo Jetix. Power Rangers Super Patrulha Delta. Todos sabemos que Sidney, C, Jack, Sky e Bridge foram reunidos para defender a cidade Tecno do ódio do Imperador Brook. Me aguarde, Terra. Seu fim está começando. A história se passa no futuro, 2025. Na caralhada de ET começou a vir para a Terra. E espalhou ali e tudo mais. Começou a criar umas favelonas. Isso eu tô inventando. Não lembro disso na série, não. Mas aí o que acontece, né? A maioria tava ali, tudo de boa, tudo tranquilo e calmo. Mas tinha aquela galera que queria fazer a zoeira, que queria tocar do terror, né? Que queria pichar muro. E aí, pra lidar com esse bando de ET, né? A polícia comum não poderia lidar com isso. Vamos, né? Criar Super Patrulha Delta, SPD, para lidar com esse tipo de problema aí. SPD Emergency! Eu queria só perguntar um negócio pra vocês. Vocês também têm a impressão que, tipo, eles pegaram aquele comecinho de Soul Brain? Jovens corajosos, não sei o quê, pra salvar o coração dos aflitos dos homens? Corações perdidos dos homens, né? É, essa merda aí. Vocês têm a impressão que foi o mesmo roteirista que escreveu essa merda? Cara... Porque só faltou falar assim, eles pegam jovens corajosos e se tornam... E só se troca por equipe de resgate Soul Brain, é o mesmo texto. Tendo uma academia onde os cadetes são treinados para futuramente entregar a equipe e talvez unir-se à elite, os esquadrões Power Ranger. Pô, quem não quer ser um Power Ranger, né? Descer o cacete em ET vagabundo, né? Gratuitamente, inclusive. Porra, é lógico, cara, é lógico. Dá vazão esse ódio que a sociedade moderna tem aí e tal. Inclusive, tem um episódio em SPD que é isso. Eles enfiam uma porrada no ET porque ele é um ET. Eles acham que o bicho é bandido só porque ele é um ET escroto e tem lâmina no braço. Ele enfia porrada no cara. Na série, pelo que eu me lembro, os únicos humanos caçados é o Jack e a Z. E nem são tão humanos assim, né? É, eles têm o... É, são mutantes, pô, mas... Estão virados na droga, né? Saindo um pouco do nossa sinopse de 20 minutos, a origem da SPD. Como teria surgido oficialmente a SPD? Na série, eles dizem que a SPD começou em mais ou menos 2001. Uhum. E por isso que o pessoal ganhou os poderes. Gente, vocês já acostumaram com o programa, né, gente? A gente fala tudo misturado porque o programa é nosso, então pau no seu cu se você achar ruim. eles começaram a criar experimento com morfagem, pra criar morfadores mesmo. Então, é uma teoria minha, e eu acho que vocês concordam. Quem é o pessoal que já tinha familiaridade de lutar com monstros? Os Guardiões de Prata e talvez o pessoal de Lightspeed, mesmo que eles enfrentassem demônios, mas era um monstro no fim das contas. Inclusive, nunca fez sentido Lightspeed, porque eles são demônios japoneses que foram encontrados no Egito e estão nos Estados Unidos. Mas um dia a gente fala de Lightspeed. E levando em consideração que o uniforme do pai do Sky é a versão 25 de março do uniforme de Time Force, eu não duvido que eles tinham, no mínimo, acesso a estudos sobre o traje. E quem teria essa porra? Os Guardiões de Prata. Uhum. Ou estudaram o traje diretamente e reproduziram da melhor forma possível com a tecnologia que eles tinham, já que é uma tecnologia de 1000 anos no futuro. E aí também teria que ter ligação com os Guardiões. A gente também não pode ignorar que já existia a rede de morfagem, certo? Os Jedi Lightspeed acessaram essa rede para criar os morfadores deles. Então, não seria uma tecnologia exclusiva. Não seria difícil eles terem acesso às informações. Não, criar Ranger não é... Não, é, no caso, ter acesso à rede de morfagem. Também não é nada. A doutora K fez isso. Ah, ela é uma gênia. Dane-se, ela tem 15 anos, a menina. Não, é o que eu tô te falando. Então, tudo parte do princípio do acesso à rede de morfagem. O que a gente também não pode ficar... O que a gente não pode ignorar é que muito do que faz, impulsiona a criação da SPD é a quantidade de aliens na Terra. Então, em algum período, entre o fim de Time Ranger e tal, e a linha comum de Power Ranger, até a criação da SPD, tem um certo acesso facilitado de extraterrestres. Não, sim. E se a gente parar pra pensar, sempre teve, né? Porque o Zor não é ET. Sim, o Trip também é um ET. Então, todos eles... Mas o Trip é no futuro, é no ano 3000. Cara, então, mas o que eu tô falando... É fácil a SPD ter vindo pra cá, como eu sempre teorizei. A primeira formação... Porque a SPD surgiu no espaço, lá no planeta do... Talvez não no planeta dele, do Kruger, mas estava lá. Eles falam isso. Que foram a primeira SPD. Depois vieram pra cá. É, dá-se a entender que eles meio que eram um grupelhozinho de galera, vamos fazer o bem? E se uniram e vieram pra cá, provavelmente por quê? Porque aqui tem Power Ranger pra caramba. Os caras devem falar, vamos lá tentar pegar um desses Rangers pra ajudar a gente. Então, assim, concorda comigo que não existia os Power Rangers, existia a Elite, a SPD? Não, era um bando de guerreiro. Era um bando de guerreiro porradeiro. Eu imagino que eles vieram pra Terra porque falou, cara, tem tanto Ranger naquela merda, aquele planeta, que é fácil da gente tentar fazer Rangers pra gente, pra ajudar. Eu imagino. Mas será que dá pra gente traçar um paralelo com os quadrinhos? Porque no julgamento da Astronema aparece lá o Kruger falando. Então, tipo, de repente ele tomou conhecimento dos Rangers, né? Dos Rangers do espaço e tal. Então isso impulsionou a Via Terra de alguma forma, né? Eu acho que tem a ver, mas eu acho que foi mais pelo ataque central da Astronema com o Espectro Negro ter sido na Terra, tipo, eles que derrotaram todo mundo, aí os caras falaram assim, pô, vamos lá pra Terra, que eles devem ter estudado a Terra, descobriu que o pessoal de Lightspeed conseguiu criar trajes Rangers. É... Não, mas, vamos lá, cara, os Power Rangers existiam na galáxia, os Space Rangers estavam lá, os Power Rangers, os Lost Galaxy também já estavam lá. Então, mas o que eu quero dizer tem Ranger demais na Terra, entendeu? É um conglomerado. Nossa, aqui é um polo, é quase um polo, é um Senai. Caralho, a Terra é o Senai dos Rangers. Exatamente. A Terra é o coaching dos Rangers. Aí é o Zordon, né? Porque só fala merda e nunca fez nada decente. Ele morreu. Caraca, cara. Um peso dramático. Parabéns, Anderson. Na moral, você só me dá o... Andros! Eu imagino o Zordon virando assim. Andros, na rede de morfagem tem pão e morreu. É... Eu gosto desses comentários sucintos e precisos do Anderson. Ele morreu. Menti pra quê? Tomei dano aqui, velho. Jovens corajosos surgem para combater os crimes que afligem o mundo e para salvar a vida e os corações perdidos dos homens. Pertencem à super equipe de resgate Soul Brain. Há tanto perigo em todo lugar. Distribuição de Cara Filmes. Só você pode nos salvar. Assim, então, voltando ao nosso raciocínio. A SPD já existia no espaço, nossa teoria, claro. Não é teoria. Eles dizem. O nosso ponto tá... Como ela começou aqui na Terra. Mas a probabilidade deve ser essa mesmo, de aqui entender que aqui tem muitos Power Rangers, o acesso à rede de morfagem aqui é mais comum, sabendo do histórico dos Zordon e do que aconteceu com a Terra, e dessa proteção frequente em lugares diferentes. Então, tornou-se interessante, digamos, trazer esse SPD para cá e tentar unir as duas tecnologias, as duas informações, em prol de um bem maior. E com isso, a SPD torna-se galáctica, né? Desculpa, universal? Universal. Ou vamos escolher outra igreja? vamos dizer galáctica, porque não existe igreja galáctica. Então galáctica é legal. A não ser que você considere a Cientologia como uma igreja. A do Valdomiro é mundial, né? É mundial. Então a gente galáctica está garantido. Então torna-se uma coisa galáctica e expande, digamos, essa ideia de tentar proteger esse mundo. Mas traçando uma linha do tempo, a SPD se passa em 2025, é isso? 2025. A série se passa em 2025, o que faz com que os personagens tenham por volta de 18 anos. Agora só analise uma coisa. Tudo bem que é o conceito malhação, né? Pais de 40 com filhos de 30. A gente aceita. Agora, olha pra cara da Sidney. Então, tem 18 anos aonde, irmão? Não, mas eles falam que ela tem 18 anos. Não é dito isso, cara. É só você... Eles têm a mesma idade. Vamos puxar. Operação Traveloz é em 2007. O Bridge fala que ele nasceu uma semana antes deles ajudarem no especial de 15 anos. Uhum. Agora você pega 2025 menos 2007. Faz sentido. Mas mesmo não tendo essa idade precisa, eles não têm como ter mais do que 20, entendeu? Dentro da história, assim. A gente pode até chutar que eles teriam 24. Mas por eles serem cadetes, eles têm que ter 18. Uhum. Entre 18 e 24. E você fala que eles têm a mesma idade, é citado isso, se eu não me engano, também, né? Que eles regulam a idade. Deve ter, sei lá, um ou dois anos de diferença, sei lá, do Sky, o resto, mas... O Sky é o mais velho. Visivelmente ele é mais velho. Provável. Não, visivelmente o mais velho é o Bridge, que tem cara de velho. Não, a Sidney tem cara de velho. O Império Trubiano, correto? Que é o exército do Kruger? Porque ele veio pra enfiar a Trozoba e todo mundo. Enfim, o Império Trubiano, vamos lá, o menino Grum, ele é mandado ou ele manda? Ele é tipo o gerente, ele manda, mas tem nego acima dele, que é o Omni lá, que ele chama de Magnificente. Diga-se de passagem, é um termo muito legal para você mostrar a grandeza do seu chefe, mas é uma palavra muito complicada de se falar rápido. Mas é um título legal, se você parar para pensar, é um puta de um título. E, cara, o Grum, cara, que vilão foda, né, velho? Grum é um ótimo vilão. Sustentou a série ele, em termos de vilão. Então, porque se você parar pra pensar, ele tem o lado assustador, vilanesco assustador do Mesogog, da série anterior. E ele ainda tem o bom humor, mesmo que involuntário, do Lothor. Então ele pegou duas características dos vilões das séries anteriores, mesclaram em um só e ficou do caralho. Uhum. Vamos lá. Ele ou Hans Zik? Isso é me apertou, né, cara? Caralho. Só não vou acender agora. Eu vou de Hans Zik porque a Nadira é uma personagem melhor do que aquela menina chata de SPD. Amora. A menina desenhista lá. Mas é complicado porque o Hans Zik tem toda uma construção dentro da série, né, velho? Foi bem explorado pra caralho, entendeu? O Hans Zik, ele é bem... O Hans Zik, ele em três episódios, ele te define o tanto que o cara é foda. O primeiro episódio é o que ele mata o Alex, entre aspas. Uhum. Aí eles voltam pro... Ele enfia porrada em todo mundo na Folha do Tempo. Que me lembrou muito aquele filme do Jet Li. Aquele... Que ele tem um monte de réplicas pelo universo. O Confronto? O Confronto. Que ele vai ser executado e ele escapa e enfia porrada em todo mundo. É a mesma coisa. E eu acho isso demais. E no terceiro episódio é o que ele conversa com o Wes, contando a versão dele dos acontecimentos. Brabo. Por isso que eu vou de Hans Zik. Mas o Grum é muito mais perigoso que o Hans Zik. Mais poderoso. E perigoso. Ele é um imperador de centenas de planetas, cara. Hans Zik é foda? O Hans Zik é foda pra caralho. O Hans Zik, ele é, digamos, mundial, né? Ele trouxe problemas pra força do tempo, digamos assim. É tipo, vamos pegar uns vilões do Batman. O Hans Zik seria tipo o Pinguim, no quesito perigo. Ele é perigoso, você não pode vacilar com ele, senão ele vai te matar. Mas, tipo assim, e o Grum seria o Ra's al Ghul. Faz sentido. Sim, sim. Se é um cara que vai fazer coisas realmente impactantes, é ele que vai fazer. Mesmo que se colocar um na frente. Né? Exatamente. O Hans Zik é um problema muito grande porque ele vai alterar a linha do tempo. Ele não é um grande problema em questão de poder. Uhum. Porque se você pensar, cara, sei lá, o Kruger derrotaria o Hans Zik na porrada. Sim, sim. Agora o Kruger penou pra bater no Grum. E só bateu pela motivação maior do universo, que é a vingança, irmão. Exatamente. Além do Grum, a gente tem também a Mora, que a gente citou, que ela desenha os bagulho. Que ela é uma mulher adulta, que o Grum fez virar criança para usar a imaginação dela, para criar monstros. E isso é um contexto, é um conceito muito foda. Eu acho o conceito dela muito foda. Ela, tipo o que repetiram depois com a Tenaya em RPM. Ela é a personagem que enfia o dedo na cara do vilão. Ela sabe que ela é mais fraca, mas ela é a única que fala as merda pro vilão. É a única que peita. É, não, o vilão fica putaço, mas ele escuta. E também tem o Bloodwind, que é um grande maldito. É um maldito. Que a gente pode colocar nessa hora que fala o Bloodwind, a gente pode falar: o morro do Dendê onde invade. Porque ele é um traficante. Sim, ele é um traficante. O do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a pop treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Ei, Deus! DJ! É o traficante de armas, e isso inclui robôs. Ele é o cara que fornece as armas pro Grum e também tem seus trabalhos extras ali, né? Você tem seu por fora. Exatamente. Ele dá principalmente os Clybots de cabeça laranja, né, cara? Que são mais fortes. Sim, que são mais fortes nos três primeiros episódios. Então, cara, mas é que nem os bonecos. Sim, e em SPD e séries onde eles são tecnologia, é mais fácil você aceitar isso, porque eles podem. Você pode simplesmente justificar com: eles estão dando upgrade nas armas. Aham. Uhum. Então, dá pra você comprar. Não é nada assim. É um negócio que você sabe por que, que é. Mas se você quiser colocar uma explicação lógica, você pode falar: eles dão upgrades nas armas. É, não chega a ser um problema, né? Né? Tipo, sei lá, os Piranha-Tron. Não, Piranha-Tron não é problema, não. O problema são os bonecos de Marvel Lord Zed, que são mais fortes, mas é um Z enorme no peito. Que é retardada. Eu sou mais forte que você, mas eu tenho um alvo no meu peito, que é só você bater nele que eu explodo. Ah, Lord Zed. Enfim. E a gente também teve nessa série, a gente não vai contar parte da história aqui, porque a gente espera que você, se não viu, veja. E se já viu, veja novamente. Que é uma série muito boa. Viu, Anderson? Viu, Anderson? Assista. Tem o esquadrão principal, né, que é mostrado no desenho. Ele é o esquadrão B, que é dito que o Estadão lá tá em missão, se perdeu numa missão, se eu não me engano. O esquadrão principal de Power Rangers se perde numa missão e o esquadrão B assume, digamos, o protagonismo, né? O esquadrão B é como gira essa série. O esquadrão B, que é formado por 5 jovens: Jack, que é o Ranger Vermelho, AZ, que é a Ranger Amarela, Sidney, Ranger Rosa, Sky, Ranger Azul, que queria ser o Vermelho, e o Bridge, que é o Ranger Verde, que usa drogas. Inclusive, vamos comentar os personagens aqui. Cada um deles tem um poder também, é bom a gente lembrar disso aqui. Se eu não me engano, o Jack atravessa paredes. É, o Jack é intangível, ele é a Lince Negra, literalmente. Isso. AZ, que é a Mulher Múltipla. É, a Mulher Múltipla. A gente pode chamar ela de mulher dupla, né? Porque ela só multiplica. Não, ela faz 3 também, pô. Ela faz 3? Faz 3, porque no episódio que eles vão limpar os bagulho, assim, no segundo episódio já, que eles dois entram pra SPD, mas não é bagunça, né? Eles fizeram merda. A Z vai fazer a parte dela, se multiplica em 3, e o Jack se garante fazendo ali 1-1. Verdade, como verdade. O Jack, inclusive, ele é o personagem... Como é que eu vou explicar? Ele é um bom líder, ele é um personagem muito legal. É um dos meus favoritos, inclusive. É, mas você vê que ele tá ali literalmente pra fazer o Sky crescer. Ele é o Dedé. Não, ele não é o Dedé, exatamente. Ele é o Dedé, cara. Ele é o Dedé. A escada pro crescimento do Jack Desculpa, do Sky é o Jack. O Jack é o Dedé. Porque como ele é o rebeldezão, que ganhou o pôster de líder, ele não sabe exatamente como agir, mas ele tem aquela voz do tipo assim, por que que é assim? E o Sky já é todo moldado no... O Sky é o seu primo milico, sabe? Que virou policial. Uhum. É bem isso que o Sky é. E você é o cara que a gente boa, mas joga no bicho, tá ligado? Teus amigos... Teus amigos maloqueiros. Acelera. Exatamente. Tu faz um rachinho de vez em quando. Exato. É brother do maluco que vende cigarro, mas também vai na igreja. Exatamente. Esse é o Jack. O Jack é essa definição. Entre as comunidades, é. Ele é o cara que, se tivesse uma eleição para vereador, provavelmente ele ganharia, porque ele é brother de todas as partes da comunidade. Exatamente. O Sky, ele já é um milico serião. Tudo bem, eles vão mudando durante a série, eles vão evoluindo. Sim, sim. O que é muito legal. Parte desse princípio. Sim, a Z, ela é. Ela é a ladra bondosa. Ela é o Aladdin da Disney. O Aladdin. Mas é, se você pegar ela. Ela é a ladra bondosa. É o Aladdin. Não, mas isso a gente tem que deixar bem claro que o Jack e a Z são encontrados meio que fazendo isso, roubando pra dar pra galera mais necessitada. Sim. O Bridge, que é o meu favorito. Bridge é um belíssimo de um personagem, cara. Ele é o cara que é mais aleatório. Ele é inteligente, bem inteligente, mas ele é muito chapoca. Chapoca é o termo. Entendeu? Ele tá numa vibe só dele. Sabe o Billy do filme? É, ele é o Billy. SPD, ela tem uma puta na vantagem que ela é uma série que todos os personagens funcionam. A Sidney. Sim, é isso que eu ia falar. É a equipe que mais funciona, apesar da Sidney. É, não, cara, até a Sidney. A Sidney funciona. Só que a Sidney, ela é apagada. É isso que eu tô falando. Meio que a personalidade. Ela não é. A gente sabe como é a personalidade da Sidney, tá? Mas eu acho que a história meio que não passa por ela, entendeu? A história passa muito levemente. Porque, desculpa, mas a Sidney, ela é a personagem menos interessante. Ela é a Barbie. Então, a gente não falou, só pra gente voltar, a gente não falou do poder do Bridge, que é ver a aura das pessoas, né? Eu não sei como isso pode ser um poder genético, mas... Mas é. Tá? Não sei de quem eles tiraram isso. Ah, tá ali, né? O poder da Sidney, ela consegue transformar o punho dela, no caso, né? Ela absorve as propriedades dos materiais que ela quiser. Ela é tipo o Kevin Eleven do Ben 10. Tipo isso. Só que em proporção menor. Kevin Eleven transforma o corpo todo, ela só transforma as mãos nesse material. É tipo um mímico dos X-Men versão de pobre. Todos os personagens que têm poder da era Disney são os X-Men versão de pobre. Todos eles. E por último, mas não menos importante, é o Sky, que ele tem poder de projetar escudos. Que é um dos melhores poderes, inclusive. É certo se acertar a perna dele. É um poder muito massa. Ainda mais combinado com o poder. Na verdade, o poder inútil mesmo deles é o do Bridge. É, quer ver a aura das pessoas. O poder do Bridge é muito bom pra investigação. Agora, pra combate é uma bosta. Pra combate é uma bosta. Ah, tá vindo um robô. Deixa eu ver a aura desse robô. Só não é pior, porque teve uma temporada que um vermelho virou assim: não, vamos ouvir o coração do monstro. Caralho. Vamos pular isso aqui. A gente fez um ampação sobre o cerne da série, né? A gente falou sobre a invasão do Grum ao planeta do Kruger e com isso ele matando, né, entre aspas, a esposa, matando a esposa do Kruger, que é o comandante da SPD, na Terra, claro. E a gente falou também de alguns componentes do Império do Grum. É uma série que não tem só os 5 rangers principais. Essa série conta com mais, pelo meus cálculos, 4 Rangers ou 5? Você quer no total? Não. Vamos considerar da equipe B ali, do time B. Ah, tá. Porque o Kruger, que é um... Cara, é por isso que eu falei agora, pô. SPD só tem personagem bom, cara. É impressionante como essa série é boa. Kruger, que pra alguns de nós é o melhor mentor, né? Melhor mentor que tem. Pra mim, ele é o melhor, cara. Um dos melhores, pelo menos. Cara, me cita um melhor que ele. E se falar tome, vai tomar no seu cu, tá? RJ. Ah, mas isso é porque ele é maconheiro, né, Isaac? Por isso que você gosta. Exatamente. Não, mas sério. Kruger, pra mim, pelo menos assim, nossa opinião aqui, Kruger é um dos melhores, se não o melhor mentor. É, que ele também vira Ranger, um episódio que, inclusive, é bem interessante. São dois episódios, um episódio chamado Sombra, parte 1 e parte 2. É um episódio que é um dos melhores da série. Cara, eu vim reassistindo ele, só que eu acho a parte 1 melhor que a parte 2. A parte 2 é quando ele morfa e tal, que ele vai resgatar a Cat. É bem uhum. isso. Mas eu gosto muito porque, cara, é muito legal ele dando o, ele falando, e você vê que ele também é um que vai mudando, ele vai se humanizando no sentido... Ele vai cedendo. Ele vai ficando menos amargo. Cara, aquele esporro que a Cat dá nele é muito foda. Ah, seu cachorro teimoso! E ela é um gato. Não, e ele fica bolado e dá patinho. Cara, é muito, muito legal, cara. O boss de Mecha Ranger, apesar do visual dele ser uma merda. Ele é um personagem muito bom, mas eu acho o Kruger de SPD tão, tão melhor. Eu não vi Mecha Ranger, vocês sabem que eu não assisto a maioria dos Super Sentais. Mas eu... O que eu queria saber? Tem também esse plano de fundo na história do Dog e do Mecha Ranger? Ou tem um plano de fundo parecido, pelo menos, ou nessa pegada? Porque o Kruger é um personagem bom, porque ele tem um plano de fundo que ampara. Lucas, quer falar aí do Dog de Mecha Ranger? Não. Boa, Lucas. Porque você não viu Mecha Ranger? Ou você não, quer falar? Eu não vi Mecha Ranger. Não vi Mecha Ranger. Então, eu não vou lembrar agora, mas se eu não me engano, não tem o mesmo plano de fundo. Ele é diferente, o rolê dele. Não tem o mesmo negócio. Uhum. Ah, minha esposa, eu sou o último da minha raça. Não tem um plano de fundo, né? Digamos tem, assim. Tem uma parada assim, mas não é da mesma forma. Ele é um pouquinho diferente. Tá. Eu não lembro agora direito, gente. Faz muito tempo, muito tempo que eu vi Mecha Ranger. E eu tenho raiva do Mecha Red. Então eu tenho um puta problema com o Mecha Ranger. É muito bom, mas eu odeio o protagonista. Vamos seguindo de SPD, esquecer um pouco de Mecha Ranger. Aí a gente tem o Nova, que ele é um personagem que... quando assisti esse pela primeira vez, eu achei estranho ter um personagem que fala, sei lá, de um garoto aleatório. Eu não sei se vocês assistiram Mecha Ranger primeiro, eu assisti SPD direto. Então, tipo, tem um episódio chamado Sam, que também é de duas partes, que fala sobre um garoto e a Z, certo? O garoto também tem poderes assim como eles. Diga-se de passagem, o poder do moleque é luz, ou seja, ele é a cristal dos X-Men de pobre. É isso que eu tô falando. Isso aí. A era Disney é legal porque eles colocam poderes nos personagens. Inclusive, em SPD, eles mostram que os personagens morfados são mais fortes. E isso é muito legal, cara. Eles têm os poderes deles, mas morfados eles são mais fortes com os poderes. Que aí meio que justifica, vamos supor... tá lá o Sky, o Jack no meio de uma batalha e tal, e ele, putz, se ele estivesse usando o poder dele de ficar intangível, ele tinha sobrevivido a esse ataque. Claro, esse é um combo maneiro, mas não tem a necessidade, porque digamos que eles ficam mais fortes quando se transformam em Power Rangers. Seguindo com a contagem dos personagens, a gente tem a Cat, a gente pode considerar a Cat como uma Ranger? Pode, morfou, né, velho? Morfou é Ranger. É. Morfou no mundo real é Ranger. Que é, inclusive, a Cat, que a gente quase não comentou sobre ela. Ela é uma das responsáveis pela tecnologia que os Power Rangers usam e é assessora direta do Kruger. E ela tem uns 150 anos com um corpinho de 25. Porra. Isso aí. Garotita. Diga-se de passagem, é a mais bonita daquela série inteira. E tem muita mulher bonita em SPD. Sim, sim. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Nova... que aparece nos dois últimos episódios, que é a parceirinha de aventuras do Sam no futuro. Ela é a menos importante, que ela aparece por 3 minutos. Exato, ela aparece só pra dar um gás. Olha, o Boom é mais importante que ela. E tem também o Boom, que não é um Ranger, tá? Só na cabeça dele é um Ranger, mas ele é o cara que testa, né, os poderes dos Rangers, testa os equipamentos... E ele é muito amigo do Gênesis, participa muito da história, direta ou indiretamente. Aí o que acontece? Querendo ou não, eles são o Esquadrão B. Também temos o Esquadrão A de Power Rangers, que numa reviravolta eles voltam como Psycho Rangers da nova geração, digamos assim. Eles traem o bem, digamos assim, pelo que era mais interessante. Eles são os Psycho Rangers, seu lado psicopata. É. Porque eles fazem porque sim. Eles são a milícia, pro pessoal entender. Eles literalmente foram corrompidos corrompidos e não é tipo assim, por magia, controle mental. Não, é por grana mesmo. Não. Opção. É tipo assim, os Psycho Rangers são criados para serem psicopatas, né? eles já são criados nesse grau de maldade. Os genes do Esquadrão A escolhem ficar do lado do Groom. O que é uma puta de uma ameaça, porque eles conhecem todo o esquema por dentro da SPD, entendeu? Então eu acho que, se você parar pra pensar no todo o conceito, né, dos Rangers, Esquadrão A com vilões, isso é uma puta de uma ameaça do caralho, entendeu? Sim. Digo mais, eles são, em questão de perigo, talvez até mais perigosos que os Psycho Rangers, por um motivo muito simples. Os Psycho Rangers, eles eram muito... eles eram cachorro louco. Eles, eu quero pegar o meu na minha cor, eu vou fazer o regaço, vou fazer acontecer isso, caralho, quatro. Esses não, eles não trabalham pela raiva. Então eles têm os planos muito mais capacidade de planejar de uma forma mais fria, muito melhor que os Psycho Rangers. E eles conhecendo todo o modus operandi e os meandros da base da SPD e o funcionamento dos caralho a quatro, eles poderiam causar um estrago muito maior. Claro que de uma forma mais controlada. Uhum. É interessante citar também que a líder da Esquadrão é uma mulher, e é uma mulher Ranger vermelha. É bom citar isso também. A Charlie. A Charlie é a líder do Esquadrão A. Ela é fodona. A gente também não pode deixar de citar que os crossover que a série teve foram dois, e isso que é interessante. Não são episódios duplos, o que é ótimo. Não, são episódios que se passam em tempos diferentes, isso que é o mais legal. Uhum. Ninguém vai entrar no nosso círculo! Que é uma frase horrível. É, inclusive, uma frase horrorosa. Mas tem uma pior. Não importa o tamanho do cachorro pra briga, e sim pra briga pro cachorro. Pô, que nojo. Pô, na moral, sério isso aí, cara? E os dois crossovers são com a equipe de Dino Trovão. No primeiro ou no segundo? Porque eu sempre pego a ordem. Eles vão pro passado? Primeiro eles vão pro passado? Não, ou não, o primeiro é o que eles vão pro futuro. Os Dino Trovão vão pro futuro. Isso, que vão só os três, no caso, né? Eles estão numa confederação e são transportados pro futuro. Que é quem importa. Sim, é quem importa. E isso que é legal, a série ela tem várias... Como ela se passa em 2025, não aconteceu tanta coisa assim. Então veio que provavelmente, em algum momento do futuro, o Ethan, o Connor e a Kira estavam, digamos, em dois lugares ao mesmo tempo. Só que com idades diferentes. Sim, sim, eles estavam, tipo assim... eu achei que eles iam usar a versão mais velha deles, mas não usaram. Mas tudo bem, gostei. Gostei da solução. Sim. Gostei da explicação pra morfagem deles. Como é que eles morfaram? Ah, eles deram uma última carga no morfador desse cara. Te vira aí, irmão. Eu gosto quando eles têm, tipo assim, eles se dão ao trabalho de explicar uma coisa. E eles explicaram de uma forma muito legal. Ó, a gente vai dar uma carga nisso aqui uma vez. Então não é que vocês vão voltar. Não vai ser aquela que zumba. Eu tô dando essa carga de energia aqui pra vocês pra essa vez. Não, e não só no morfador, né? Tô dando carga no morfador e nos seus poderes. Tô dando carga nas pedras. Ele fez tipo uma chupeta nas pedras. Isso, nas pedras. Porque os Power Rangers do Trovão também têm poderes. E que inclusive são muito legais, gosto demais. E eles meio que fazem essa chupeta pra eles funcionarem no futuro. Entendeu? Então é um episódio bem legal também esse, que eles vão pro futuro. E é falado deles do que eles se tornam no futuro. Claro, eles esquecem ao fim do episódio, mas é legal eles comentarem o que eles se tornam no futuro. Então, já o segundo episódio, o que eles voltam no passado, eu acho ele meio bobo. Ele é só pra ter. Só pra você ter um episódio com as equipes completas, acho que é mais. Sim, isso. Mas ele é um episódio, se você olhar SPD inteiro. Ele é um episódio bobo. Cara, até o episódio do Boom, quando ele sonha que ele é o laranja, ele é um episódio melhor do que esse crossover. O que eu acho que esse crossover tem, se você vê na ordem, pra quem assiste pelo Netflix, se você vê na ordem, ele aparece, se eu não me engano, após o último episódio. Então, mas na verdade ele tem um episódio que eles vão pro futuro, que é o História, aí pula um episódio, aí tem um episódio depois dele, aí depois vem esse buraco de minhoca. A Netflix põe na ordem errada. Conserta isso aí, Netflix, inclusive. Ah, sim. Mas, cara, esse episódio, ele é tão bobo, mas tão bobo, que, tipo, e depois usam pra justificar um monte de coisa com o Tommy, do por que o Tommy conhece todo mundo? Porque o Kruger não apagou a mente do Tommy. O Tommy tinha ido embora na hora. É, isso aí. O Kruger, ele apaga a própria mente, mas ele não apaga a mente do Tommy. O que não faz sentido, porque se ele apagou a mente, como é que ele vai saber pra onde ele voltar, caramba? Ele não sabe o que tá no passado. Ah, enfim. A não ser que tudo bem, a máquina pode... Tudo bem, a máquina pode ter piloto automático, mas... Sim, sim, eles vão ser transportados de volta automaticamente. Mas, enfim, ele deixa o Tommy consciente do que vai acontecer, né? Não, não tão consciente, mas ele vê a tecnologia. Cadê a força do tempo aí? Pra chegar nesses caras aí e fazer Exato. Fazer uma blitz temporal e falar, irmão, não é bagunça não, cara. E detalhe, eles voltam, se não me engano, eles voltam mais de uma vez, né? No, ah, não, só voltam nesse episódio. É, eles voltam nesse episódio. No outro, a SPD vai até os lugares, vai até o local, que é o caso que eles vão pro Japão, que é um episódio bem legal. Que é incrível esse episódio deles no Japão, cara, é muito legal. Sim, sim, é bem legal. O monstro é o Katana, não é? Sim, Katana. Que é um grande personagem, além de ser um bom monstro. É um bom personagem. Pior que mesmo. Falando em episódio, qual é o episódio favorito de vocês? Ah, cara, eu acho que... Eu já comentei algumas vezes que pra mim o melhor são dois episódios, é o episódio duplo, é o do bandido que matou o pai do Sky. Esse que eu ia falar, dos espelhos. Que ele vira o vermelho. Mirror, parte 1 e parte 2. Exatamente. Acho que é Mirror, parte 1 e parte 2. Deixa eu até ver o nome do episódio aqui. O fechamento do primeiro, que é... Não pode ter superfície reflexiva. Ele faz o Sky contar a história pro Sky chorar e ele fugir. Putz, isso é uma ideia muito genial, cara. Não. Que vilão maneiro, né, gente, amiga? Pô, e nego aí fazendo Soul of Dragon. Pô, faz a história do pai do Sky lutando com esse cara e morrendo, cacete. É Reflection, parte 1 e parte 2. Ó, inclusive, é um negócio que os quadrinhos estão usando muito, que é a SPD. A SPD é um conceito incrível, cara. A SPD tem personagens excelentes, cara. Faz uma série, de gibi do Esquadrão A. É, antes deles virarem babacas. Não, ou mostra que eles já eram um bando de cretino, que eles ajudavam o pessoal, salvava todo mundo, mas ia lá e cobrava propina de uma galera. É... Caralho, traficava arma. É, tipo assim... É, mostrava que eles roubavam armas dos outros e iam melhorando o próprio traje. Como eles armaram pra parecer que eles morreram e tal. Pô, cara, isso é um negócio legal de fazer. Eu não quero saber que o Tommy tem dor nas costas. Compra salompas, irmão. Seguindo com o nosso Tommy aleijado. O Dora, qual é o seu episódio, Dora? Favorito? Cara, eu concordo que esse episódio assim, foi muito, muito foda, né, e a gente falou bastante dessa questão do desenvolvimento dos personagens, né, do crescimento do Sky, essa meio que insubordinação com relação a Jack, porra, por que que eu sou azul e tal, e ali, porra, no final do episódio o cara chega assim, porra, não, beleza, toma aí, mata o cara, vai lá. É isso que eu ia falar, o que o Jack faz, cara, porque tem uma ordem pra você não passar, você é um morfador, claro, e o Jack caga, fala, irmão, vai lá. Resolve tua treta aí. É, cara, é muito legal. Não, ele não que vai lutar. Não, Sky, você tem que derrotar ele como Ranger Vermelho, igual o seu pai. Pô, cara. Brabo. E vou mais longe. Ali o Jack assina a rescisão dele. Ele assina a rescisão nesse episódio. Porque no final do episódio ele dá uma tretada. Na verdade, aí nesse episódio ele vira pro Kruger e fala assim, ó, estou de aviso prévio, tá? Eu vou sair da organização. Eu estou treinando o meu substituto aqui. Não, ele tá falando o seguinte, ó, tô terminando o treinamento aqui do teu garoto, tá? Tô fazendo o que tu não conseguiu fazer, tá bom? Aí você só promove ele depois, tá? Mas tô terminando o treinamento do teu garoto aqui. É o que o Jack fala pro Kruger. E depois desses dois episódios do Reflection, já vem logo o episódio duplo SWAT, que é bom, mas é ruim, tá? É bom pelo personagem novo que apresenta, que é o maluco do Planeta dos Macacos. É o filho bonzinho, entre aspas, do Dr. Gore. Caralho, velho, é verdade. Que é ok, né? Apresenta um Zord novo, me incomoda muito ele virar uma pistola, mas é legal o traje SWAT, né? Falando em Zord que incomoda, de onde sai a cabeça do Zord principal? Do principal do Esquadrão B? É. Ah, você já chegou a ver os bonequinhos? Eu tenho um. ele sai do carro do vermelho. Cara, não faz sentido, mas tudo bem, vamos fingir que eu acerto. Claro que faz. Se você der uma olhada, eu não sei como é que é o teu bonequinho. Se você olhar na parte de trás do bonequinho, também é igual ao do robô. Ele vira pra trás essa parte, a parte da frente do carro, e sai a cabeça. Então fica uma corcunda, que parece um paralama de um Passat na parte de trás. Tá bom, vou fingir que eu acredito, tá bom. Pode acreditar, irmão. Aqui é palavra de deputado estadual. Irmão. Inclusive, o meu filho agora tá com o negócio que ele tá com o meu bonequinho do SPD e com o meu super-homem. Roubou os dois. Perdeu o Playboy. Perdi. Perdeu o Playboy. Tá do outro lado da cidade, dá nem pra ir lá pegar a face. A gente falou dos episódios bons, mas qual é o pior episódio do SPD? Rapaz, SPD é uma série... Essa é a vantagem. Ela é uma série que é uma série que, tipo assim, ela é muito nível alto. É, todo mundo que gosta Sim. de SPD sabe que ela é uma série que tem poucos episódios ruins. É, e nenhum episódio dela... Não, e até os episódios ruins não são ruins. É, são episódios fracos, cara. Você tem uma noção, tanto que eu gosto de SPD, cara. Pô, SPD é muito bom, cara. Ô, série boa. Ô, saudade quando as séries eram assim. Que é tipo, pior episódio, cara. Ah, sei lá, eu vou falar o episódio que eu menos gosto, o primeiro. Eu gosto do primeiro e do segundo. Mas e aí que tá? Ah, eles são bons episódios. Mas dentro da série, pra mim, são os mais fracos. É morno, né? Porque tá morno ainda. Tá pegando a vibe da série. Então, por exemplo, o segundo episódio eu acho muito bom. Ele bota o level lá em cima, entendeu? Tipo, primeiro episódio, a Zé e o Jack deitam os três. Entendeu? No primeiro episódio eles deitam os três. É 2 contra 3 e eles deitam os 4. Ah, peraí, eu lembrei do episódio. Eu no comecinho também. Aquele que o Jack acabou de virar, de eles virarem Power Ranger, e o Jack começa a dar ordem pra todo mundo. É o episódio 3. É isso. Eu também ia citar isso daí. Esse episódio, eu acho que é esse mesmo. É. Ele é bem fraco. Ele é bem fraquinho mesmo. O nome desse episódio... Ah, tem um outro ruim também, cara. Confrontado. O que a Mora dá poder pro mago. Ele é só chato. Não, cara, tá? É porque eu odeio a personagem. Eu acho o conceito legal, mas... É idiota, cara, a personagem. Ela, quando é criança, você até compra. Mas quando ela vira adulta, cara, puta merda, que coisa chata. Força o bigode. Pô, cara, sabe, tá vendo o corguinho ali? Não pula, eles vão lá e pula de finca. E a gente falou do pior episódio, acho que é esse mesmo, né? O Confrontado, que é de merda. A Mora é um personagem né? A Mora criança sim, a Mora adulta achou um saco. Eu acho os episódios do Sen necessários, mas chatos, hein? Os dois. Rapaz, eu não gosto do Sen. Sabe o que me lembra esse episódio do Sen? Me lembra o episódio de Força Animal dos Ursos. Puta que pariu. O Sen, pra mim, são os irmãos Urso. É. O Sen não devia estar ali. É, aquele personagem existe só pra usar a roupa do Deca Break. Só isso. Sim. Então, é isso que eu ia falar. A gente não citou isso aqui. Mas, por exemplo, o Sen não tem, só aparece com, digamos, forma corpórea, né? Como personagem no último episódio. E por meio segundo. Que a gente vê a cara dele por 3 segundos. Junto com a cara da Nova. Que deixa a coisa meio sem graça, na verdade. Né? Fica meio tipo, tá... Vocês ficaram com preguiça de contratar alguém? O que que foi? Então, aí que tá, existe algumas coisas. Sabe o que eu entendo? Foi literalmente por falta de dinheiro. Gente, mas vocês já contrataram um moleque. Usa um moleque. Mas será que foi por causa de dinheiro, cara? Eu não consigo aceitar que foi por causa de dinheiro. Esses caras, você paga um pastel e um caldo de cana, eles atuam, velho. Então, cara, mas deve. Pelo que eu vi, foi literalmente dinheiro. Mas não foi, creio eu, que não tenha sido de tipo assim. Ah, vamos criar... Vamos contratar um ator qualquer. Eu acho que foi dinheiro pra contratar roteirista pra escrever uma história pra esse merda pra encaixar. Cara, porque não faz muito sentido, porque velho. Porque ele tendo só uma bolinha, fala assim, ah, ele é uma bolinha que veio do futuro pra ajudar. Pronto, você escreveu a história inteira. Uhum. E tipo assim, ó, eu concordo. É uma explicação besta. Mas é o que eu consigo ver, porque, que nem você falou, cara, você pagar esse cara é um pastel, uma coca, uma bolacha. Não faz sentido em nenhum aspecto, porque eles já pegaram o material pronto. Quando eles pegam pra adaptar, já sabem da existência desse personagem. Então, deveria ter tido um planejamento, né? Então, a gente vai ter que colocar esse personagem em determinado momento da série. Então, ao longo do roteiro, já vai planejando aí e tal. Já pega, já faz teste com alguém e tudo mais. Então, acho que qualquer justificativa que a gente tenta fazer para deixar isso plausível, para mim foi uma preguiça mesmo, entendeu? Foi falta de planejamento. Eu não duvido, porque era a Disney, né, cara? A Disney tinha um puta problema que... Ah, é Power Ranger? Foda-se, faz qualquer merda que todo mundo aceita. O que é verdade, né? Ó, tem duas coisas aí que a gente tem que observar sobre o Sam, tá? Acontece a mesma coisa que aconteceu no episódio que o pessoal de Ultra vai pro futuro. Vocês têm, durante um período de mais ou menos 6 meses, 2 Sams no mesmo lugar. Porque se você se lembra, o Sam vai treinar na SPD. Ele vira cadete. Ele é aprendiz, né, no caso. Aí não era muito mais fácil você pegar aquela bolinha e fazer, tipo assim, ah, eu vim do futuro. Ah, mas quando eu vim pro futuro, eu já alterei o fluxo temporal. Já que é assim, eu vou entregar o meu poder pra minha versão mais nova, pra ela ajudar o cliente. Porque já cagou há meio tempo. Por exemplo, tem um episódio lá que eles descobrem que em 15 anos o planeta vai estar totalmente dominado pelo Imperador Grum. Que inclusive é o motivo do Sam pro passado. Exatamente. Quando o Sam vai pro passado, ele já está alterando esse futuro. Se ele está alterando essa merda, já está cagando a linha do tempo, dá uma forma corpórea. Faz ele se fundir com ele pequeno. Nem que seja só a mente. Não, nem que seja só, tipo assim, olha, eu não posso ficar aqui muito tempo. Tipo Trade Trifória. Olha, eu não posso ficar muito tempo. Fica com o meu morfador e depois eu venho pegar. Você me manda pro Sedex. É. O Sam é o grande erro dessa temporada. Eu não acho que ele é um grande erro. Eu só acho que ele devia ter sido feito de forma melhor. Exatamente. Eu acho que a forma como ele foi conduzido durante a série me incomodou. Essa questão de não ver uma forma civil. Porque ficou muito, tipo... Tá, e tudo bem que é uma série pra criança, mas também não precisa imbecilizar a coisa então, toda. Esse é exatamente o motivo de, pra mim, ele ser o grande problema da série. Porque SPD, ele não trata o público infantil como idiota. É. Pô, o episódio do pai do Sky tem um desenvolvimento, tem um... Então, aí na hora que, tipo assim, pô, vamos fazer esse personagem aqui. Aí eles, ah, foda-se. Aí eu vendo uma entrevista dos produtores, o cara falou assim, ah, mano, a gente era pago pra adaptar o material original. Não era pago pra criar nada, não. Aí passa 15 minutos, o cara fala o que falou. Fala, não, meu, a gente queria contar a nossa história, mas a Disney ia podando aí. É um diz que me diz. É, ninguém confirma nada. Filho feio não tem pai. É verdade. O único filho feio que tem pai até hoje, isso eu bato palma pro diretor, é o Esquadrão Suicida. É porque o diretor do Esquadrão Suicida pelo menos falou, não, gente, foi o que eu fiz mesmo. É eu que montei o filme. Desculpa aí. É, pelo menos. Esse cara eu gosto dele porque ele bateu no peito. Falou, não, filho, esse filho esquisito aí é meu. Seguindo o bagulho de filho esquisito, a gente falou sobre melhor episódio, piores episódios. Minha pergunta é: personagem favorito dessa temporada de vocês? Cara, eu já falei que é o Bridge. Mas, eu gosto muito da Cat e do Kruger. E você, Dora? Cara, o Kruger eu acho ele muito foda, acho ele muito badass. Mas, cara, eu ficaria entre o próprio Jack e o Kruger. Um dos dois. Eu gosto do Jack também. Meu personagem favorito é o Jack. Ele é um dos meus personagens favoritos na franquia. Menino Jack. Cara, eu adoro o Bridge, cara. Mas o Kruger, o God do Kruger, que o Kruger, ele tem umas frases muito massa. Tem um episódio o episódio seguinte que ele virou Ranger Sombra, que os caras estão tomando um cacete e ele não vai ajudar os caras. Ele não vai ele ajudar. Ele deixa todo mundo se fuder pra no final os caras falarem assim, ah não, a gente conseguia ter você. E ele lança a melhor frase de todas no final do episódio. Ah, que bom que vocês agora estão com autoconfiança. Porque tava um saco ver vocês tomando porrada pela cidade inteira. É muito massa. Caraca. O bullying do chefe é muito bom, cara. Porque, tipo assim, e detalhe, tem até um episódio também que o Jack pede pra usar o sabre dele, né, o sabre sombra, e ele dá um sabre fake pro cara, pro Jack, e fala, brother, não é o sabre, é o espadachim, tá ligado? E isso é uma lição clássica pra criança. Então não faz diferença, tipo, de qual é a espada se você for um merda. Uhum. Então você tem que deixar de ser um merda. E é o episódio do Chapão, inclusive. A gente falou... Do melhor personagem, pior personagem, já exaltamos aqui o Bom Grum. Tem algumas coisas que ligam o SPD à linha temporal dos Power Rangers. Entre elas, além dos já citados anteriormente, do crossover, dizendo o que aconteceu com os meninos do Trovão. A gente também vê o Blake e o Valdo, né? Conhecido internacionalmente como Valdo, numa corrida de motocross em um dos episódios. Valdo, o mito. Famigerado Dustin. De Power Ranger Tempestade Ninja, por meio do episódio 9, eles aparecem numa matéria como Astros do Passado, o que torna a história lisa, né? No episódio 10, eles citam o Lightspeed, com ele jogando videogame, o Skyjack, entendeu? O que torna a série, digamos, né, dentro desse universo, respeitando ele. Então, eu acho que, tipo assim, só pra mostrar, tipo assim, a gente lembra de Lightspeed, tá? Existiu, tá bom? E eu acho que vai mais longe, porque eles citam um Centurião azul. Então, eles estão jogando tipo um Mortal Kombat de Rangers, lutando o Centurião Azul contra um monstro, e é o Jack e o Sky que estão controlando. Então, eu imagino que Power Ranger virou literalmente, que nem nos filmes da DC, virou merchandising. Merchandising. E o principal, a marca Power Ranger. Eles não tem que pagar pra ninguém, né? Porque não tem identidade revelada, a maioria. Exatamente. Estudo de domínio público. O Centurião Azul, então, é um robô, tá em outro planeta. Que se dane. O Centurião Azul, a gente pode falar que se dane pra ele, né? Pra existência. Sim, ninguém se importa. Famigerado Nobody as Door. No futuro da SPD. Eu entendo que a SPD, ela vai virar uma organização diferente da Força do Tempo. Eu acho que ela vai evoluir para a Força do Tempo. E aquele gibi chato do Soul of Dragon, desculpa, gente, eu sei que vocês gostaram desse track, que vocês estão ouvindo, que vocês, Old Man Tommy no seu cu. Blá, blá, blá. É ruim. Old Man Tommy, caralho. Não é legal. Tipo assim, tem coisas boas, mas não rola. Cara, eles usam muito a SPD, inclusive, eu achei idiotinha pra caramba o filho do Tommy ser o verde da SPD, mas vamos aceitar. Mas é muito legal que eles mostram mais como é que a SPD tá evoluindo. O Kruger já tinha evoluído pra comandante geral e o Bird aposentou, Sky. O Sky virou o comandante da SPD, então ele virou o Ranger Sombra. Agora ele virou o comandante geral da SPD, não é nem o Kruger. Ele virou o Deca Ranger. Ele é o SPD Deca Ranger, com um uniforme esquisitamente massa. Eu não sei vocês, ele é esquisito, mas eu acho ele do caralho. Sim, é imponente, é um uniforme bem imponente. Eu só acho aquele capacete esquisito, mas cara, eu adorei aquele uniforme. E a coisa boa que tem de Soul of Dragon é mostrar mais a SPD. A SPD é uma temporada tão legal que vira e mexe alguém cita ela, cara. E ela tem que ser citada, como Time Force também tem que ser citada. Porque quando você pega uma série que trabalha coisas globais, como Lightspeed também tem que ser citada, vira e mexe, você precisa deixar isso na história. Isso não pode ser apagado, nem deve. Exatamente, e isso é um negócio que eu fiquei triste, eu entendo porque não fizeram, mas eu fiquei triste, eles usarem referência de RPM, que eles vão usar alguns personagens de RPM em Beast Morphers, em vez deles usarem, tipo assim, a Grid Battle Force em algum momento encontrar com a SPD começando a ganhar poder, sabe? Porque o pessoal gosta tanto de RPM e RPM é bom, mas não é tão bom. Reassistam sem um lado fanboy. Ah, vai merda, porra! Vai merda! Vai! Não, é bom, tá? Para, é bom. É bom, só não é isso tudo. Vamos lá. Os dois a 80 por hora, os dois com um Uno e uma escada em cima. RPM ou SPD? SPD. E você, Dora? Porra. Pô, difícil, cara, difícil. Porque, tipo assim... SPD... Os dois estão com uma escada. Porra, aí é foda, né, velho? Olha, eu vou te falar o porquê que RPM pega. Gem e Gema. Porra. Eu gosto dos dois, mas eu acho eles desnecessários. Eu acho que eles não seguem o mesmo fluxo da história. Eu tô tentando responder sem o fator nostalgia. Porque eu SPD eu vi quando era, né, adolescente e tal. RPM eu fui ver desde velho. Se a memória afetiva, cara, eu acho que ainda ficaria pra SPD, pelo conjunto da obra. Lucas, lembra Jetman, que é o melhor Sentai da história até você rever ele pela terceira vez? Entendi. Entendeu? Porque Jetman é aquela série que todo mundo fala, ó, oh, é o top dos Super Sentais. Que nem o pessoal fala de RPM. Não, mas é comportamento de massa também, né? É comportamento de massa. Tipo, todo mundo vê, a pessoa vê todo mundo falando bem, vai falar bem também. Então, quando a gente vê a primeira vez, a gente fica naquela, ó, oh, eu estou vendo o grande clássico. Aí quando você vê a segunda vez, você, não, mas eu gostei, né? Então eu tenho que continuar gostando. Quando você vê a terceira vez, você, caralho, que Ora, bosta. Por que eu acho que RPM é bom, mas não é tão bom que SPD? Pra mim, o maior problema de RPM é a história principal. Eu acho que ela não está linkada com toda a história. Tudo bem, o artifício de você usar, digamos, uma dimensão paralela e tal. Mas, pô, real, o SPD, ele traz a história toda. Ele liga a história. Então, o RPM, ele é muito bom até a Tenaya descobrir que ela é irmã, ou, não lembro, o Dylan descobrir que a Tenaya é irmã dele. É, dali pra frente, tipo assim, ó, eles já fizeram todas as referências que eles podiam fazer, quebraram todas as quarta paredes que eles tinham que quebrar a quarta parede, não. Mas jogaram todas as referências que eles tinham pra fazer até ali. Aí dali pra frente os caras falaram assim, caralho, agora a gente tem que contar a história. Vamos. E tipo assim, você já não tá mais ligado na história. Você tá querendo ver as piadas, você tá querendo ver os personagens, que são bem legais. Mas aí não é que a história é pra correr mesmo, você vê que é uma história qualquer. Eu acho que SPD é melhor. Chupa RPM. Acho que passado isso, a gente acho que falou, né? Fez um grande ampassão. Tem alguma coisa que vocês precisam citar? Sobre a série, cara. Ah, velho. Então, SPD é tão bom, mas tão bom que passou no Japão e foi dublado pelo elenco de Dekaranger. Acho que todo mundo sabe disso. Sim. E SPD é tão bom, mas tão bom que ele é citado, não nominalmente, mas você entende do que eles estão falando no filme Dekaranger vs. Mindhunter. Explica. No começo do filme Dekaranger vs. Mindhunter, em Dekaranger não existe o Batonizer do vermelho. Não existe. Ele não tem power-up. Uhum. Ele só tem o modo SWAT. Porque eles acharam que o modo SWAT era poderoso demais já. Yeah. Aí em SPD fizeram o modo especial pro vermelho e não tinha em Dekaranger. No começo desse filme, aparece o vermelho, o Dekahead, usando esse traje. Aí todo mundo vira pra ele assim, Ban, de onde você tirou esse traje? Aí ele vira assim, ah, esse traje veio lá da filial americana. Entendi. Cara, vai tomar no cu, cara. Muito bom. SPD é muito bom, cara. Só uma parada que eu queria citar que eu esqueci, que é o primeiro modo do Batalizer, que ele fica de cueca, bota e espada. Não faz o menor sentido isso. Tá? Não faz o menor sentido. Isso, tá? Só pra citar isso aí. Eu ainda prefiro o SWAT Mode do que esse Battle Rising, né? Eu gosto do Battle Rising, mas eu acho ele pesado. O SWAT Mode é bolado Nem demais. Todos os Battle Rising são legais. Acho que algumas coisas no material original são melhores. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual é a melhor luta da série? Ah, pra mim é Sky contra o Maluco do Espelho. Pra mim é o Kruger contra o Bruno. Pra mim a melhor luta de todas é Esquadrão A contra Esquadrão B. Que eles estão tomando um cacete. É maneiro, mas é curto. É muito legal porque eles estão tomando um cacete. Aí vira a Charlie. Ah, vocês acharam mesmo que vocês tinham chance contra a gente? Aí eles, pau no teu cu, modo SWAT. E aí eles comem os caras na porrada. E é muito bom. Muito bom mesmo, cara. Porra, como essa luta é legal. Eu adoro a luta do Kruger, quando ele tá falando primeiro, que aparece o contadorzinho, né? Sim, sim. Isso que eu ia falar. Que ele acha que o cara matou a mulher dele. E quando no final da luta, né? Que ele tá julgando o cara. Quando ele tá julgando pra saber se o cara matou a mulher dele, e ele descobre que não. O cara não matou a mulher dele. E no final o cara dá uma pisada. Vou citar o finalzinho. Que é os Rangers lutando contra a Magnificência. O Omni lá. E o Kruger e o Grum caem na porrada. É o Dejeron lutando contra o Gi de Samurai. Sim. Alguma outra consideração sobre essa série gostosa demais? Essa delícia de série. Delícia de série? Ah, aqui eu falei em off, mas eu vou relembrar. SPD teve uma série em quadrinhos. A maioria das séries Power Rangers tem, cara, não é uma grande coisa, mas é porque essas paradas não chegam pra gente. E agora que virou modinha porque é o Naboom Studios e é o grande, ah, meu Deus, os gibis dos Power Rangers, que realmente são bons, tá? Não tô desmerecendo, não, são foda pra caralho e tal, a maioria, com exceção de Soul of Dragon. Mas são bons. Não, não é ruim também, não. Vamos falar isso em outro episódio. É, a gente tem nossas diferenças sobre Soul of Dragon, não é excelente, mas também é muito longe. Não é uma merda, mas bom não é. Cara, prometeu uma coisa e entregou outra. O meu problema com Soul of Dragon foi esse. É, prometeu esse bagulho. Esse é um dos meus problemas. Não diria que foi ruim. Mas a gente ainda vai parar falar sobre Soul of Dragon nesse podcast. O Anderson tá doido pra falar sobre Soul of Dragon, mas ele tem que ler. Cara, uma hora eu vou traduzir Soul of Dragon, só pra mandar pra ele. Sou foda. Sou foda. Sou foda. A gente vai falar sobre ele em breve. Menino Dora, quero agradecer a sua presença nesse programa gostoso demais e quero suas considerações finais. Porra, cara, SPD pra mim foi uma temporada muito bacana. O que eu falo é questão da memória afetiva também, né? Assisti quando era bem mais novo e tal, tinha ainda aquela vontade de assistir gênero de Tokusatsu em geral. E mesmo assim, velho, é uma série que se destacou bastante. Eu não gostava muito dessas séries mais policiais, né? Dessas séries de Power Rangers que tinha essa pegada mais policial e tal. E SPD meio que mudou isso, entendeu? Eu achei muito da hora, achei muito bem desenvolvida. E, sei lá, eu por um lado eu via que a série tava bem confortável, né? Com o próprio tema. Todo esse ambiente de policial e tal, isso... É bem mais influenciado pelo japonês, né? Os japoneses são influenciados pela cultura pop americana. Então, é, de certa forma, uma série que foi feita para um público americano, vamos dizer assim, né? Foi muito perfeito para o público ocidental. Então, muito bacana, muito foda. A organização SPD, ela é bem sólida. Ela serve ainda de base para muita coisa. E eu espero que a gente realmente continue vendo bastante essas histórias paralelas que a gente tem nos quadrinhos. E se Deus abençoar, teremos aí alguma animação que traga os quadrinhos de uma forma bem legal. Beleza, jovem. João Gabriel, considerações finais. Então, cara, é uma série muito boa. É uma série, ela não é perfeita, mas ela é uma série completa. Ela te conta o que ela te promete. Ela tem emoção, ela tem risada, ela tem porradaria. Os atores são carismáticos. SPD, ela é uma série completona. Eu acho que é a melhor forma de descrever SPD é que ela é completa. Pra mim, ela é o supra-sumo da Disney, tá? E olha que eu gosto de Doutor Pão pra caraca, mas acho que SPD é o supra-sumo. Eu vou ter que concordar, é a melhor série da era Disney. Cara, top 5 de melhores, na minha opinião. Sim, sim. Uhum. Eu falei top 10 no início, mas é top 5. Não é top 10 não, cara. Top 5, cara. É, não, eu comecei falando top 10, porque a gente tem temporada pra caraca, mas pensando bem, avaliando, eu pego a top 3. Eu não sei qual que eu colocaria na frente entre Dino Trovão e SPD, porque eu gosto das duas demais. Espaço. E a gente tem Space. Não, Espaço é a primeira. Espaço é Espaço, o resto. Espaço é top 1. Pior seria Espaço. Aí, rapaz, agora você me complicou mesmo. Cara, eu gosto de Tempestade Ninja também, pra caraca. Mas aí eu coloco Força do Tempo em segundo. É isso aí. É Espaço, Dino, Trovão e SPD. Ah, eu acho que é de Espaço, Força do Tempo, SPD, Dino, Trovão. Eu acho SPD melhor que Dino, Trovão, velho. Eu acho SPD melhor que Dino, Trovão também. Então, SPD é melhor que Dino, Trovão, mas Dino, Trovão eu tenho mais carinho. Ah, e sim, aí tudo bem. Aí literalmente é voto com coração. Não, é, tá certo, é justo. E agora, qual seria o quinto, né, cara? Qual seria a quinta? Pra mim é fácil. Qual? É fácil não, né? Eu tenho um apreço por RPM. É, talvez RPM. Provavelmente RPM. E eu tenho apreço por Tempestade Ninja também, que eu gosto. Provavelmente RPM. Apesar de não ter o meu amado crossover, que eu sempre gosto de crossovers, mas eu gosto bastante. Caraca, complicated, hein? Cara, eu acho que seria basicamente... Vamos ver se vocês concordam. Espaço, Força do Tempo, SPD, Dino Trovão e RPM. Uhum. Sim, beleza, eu fecho. Eu tô de acordo. Vocês perceberam que tem mais de uma série da era Disney aí, né? Na verdade, tem três. Então, cara, mas a era Saban não é boa. Tem uma coisa ou outra. Galáxia Perdida é muito bom. É, muito bom. Mas no top 5 não tá, não. Mighty Morph eu não vou nem comentar, porque é uma bosta. A primeira temporada sim, o resto não. É, Zé eu gosto, mas ele é um overboy que fica chato. Eu não vou falar de Turbo, porque Turbo eu sou a única pessoa no mundo que defende Turbo. Eu gosto. Cara, Turbo tem seus méritos, velho. Não vamos esculachar também, não. Um dia a gente vai falar de Turbo, mas o meu argumento pra Turbo foi e sempre será. São duas meias temporadas. É a meia temporada de encerramento da turma original, entre aspas, e o começo de outra. O Turbo é uma grande meia temporada. O Turbo ele é realmente a passagem da tocha para outras histórias. Exatamente. Ele é o ponto de ruptura. Isso aí. Não foi nem espaço para todo mundo falar, ah, é a Era Zordon e tal, mas o ponto de ruptura mesmo é Turbo. Não. É Turbo. Que é a primeira vez que não tem ninguém da equipe original. Eles trocam tudo. Troca até o Alpha, se eu não me engano. Até o Alpha. Inclusive a Dimitria, né, cara? Porque o Zordon vai embora. Sim. Aquela safada. É, uma hora a gente tem que falar. Cara, uma hora a gente tem que falar. Toda fala de Dimitria, eu lembro do podcast que a gente gravou no bar da Dimitria. Vamos parar com isso. Tem aí, você que tá ouvindo aí, Bar da Dimitria, procura esse episódio que é bacana. É, a gente vai falar de Power Ranger Turbo num futuro próximo. A gente só tem que reassistir algumas coisas. Turbo, o problema de Turbo pra mim é o Dustin. É o Justin. É o meu problema com aquele moleque. Enfim. Eu gosto de... O meu problema é o Carlos. Mas Carlos não dá pra mim, não, cara. Carlos é muito difícil. Que personagem ruim. Putz, grila. E ele só piora com o passar dos anos, né, cara? Ele é ruim no espaço também. A melhor fase do Carlos pra mim é no crossover com o Galáxia Perdida, porque ele não fala nada. Ele não tem fala. Pra mim, a melhor coisa do Carlos é o crossover dele com o espaço que o Adam aparece. É. Só serviu pra isso, né? O Johnny Youngbot é tão bom, cara, mas tão bom que ele tenta ajudar um personagem ruim, mas o personagem não dá. Então, o Johnny Youngbot, o Adam volta pra ajudar e o personagem não vai, cara. Se eu fosse o Andros, eu tinha tomado o morfador do Carlos e dado pro Adam. Ah, some daqui. Fica aí, Adam. Tá fazendo o quê? Tá fazendo nada não? Fica aí, toma esse morfador. É o único erro do Andros como líder, era não ter expulsado o Carlos. Porque ele foi chantageado por uma criança, irmão. Com um monte de foto 3x4, velho. Agradecemos por você ter ouvido a gente mais uma vez. A gente volta assim que for possível. É, espalha a palavra, fale da gente pros amigos. Eu sou o Isaac Carvalho. Esse programa contou com o Lucas Dora Aventureira, João Gabriel, nosso gente está aí embaixo, Soneca Anderson, que é o editor dessa maravilha e salvador da nossa pele. Beijo nas crianças, muita fé na Glock, muita fé nas crianças e tchau. Agora deixa eu ligar pro Anderson. Vamos ver o que eu vou fazer. Liga pra ele. Tomara que ele responda aqui, deixa eu ligar pra ele. Cadê o Anderson? Chamada rejeitada. Oi. Acordou, bela adormecida? Na verdade, literalmente, eu tava cochilando mesmo. A gente sabe, a gente ouviu, inclusive. Da SPD, como teria surgido oficialmente a SPD? Então, tá lá na pauta. Não, animal. Vem no clima, amor. Vem comigo. Tá bom? Bom dia, sem muda. Cara, considerando que o pai do Azul lá era o Time Ranger lá, o... Não é, que é. Desgraça! Não consegue esse mito, não. A armadura dele. Não tô falando que é o... É a versão camelô. É a versão camelô. Tanto que ela tem um brochezinho lá, SPD. Gente, se alguém reclamar, eu acho que eu já falei. O Anderson tá roncando, é, pessoal? Caralho, velho. Você não arrumou, tá sério, hein, velho? Caraca, velho. Peraí. Daqui a pouco eu termino o raciocínio. Vamos só deixar o ronco. Todo mundo muta. Deixa eu mutar. Anderson, não corta isso. Não corta. Quando você... Não corta isso, não. Por favor. Se ele responder, ele entra. Se ele não responder, ele não entra. É a magia da edição, depois faz o seu trabalho. Exato, exato. Todo mundo tá vendo aí o trabalho que eu tenho pra editar esse programa. Não é você, seu merda. Eu tô esperando de Narutinho até agora, cara. Só pra ouvir você tentar defender aquela merda. Pra dormir direito. Eu gravei um programa de foco em 4 horas, quase. Filho, mas tem 2 anos que você gravou, velho. Dá pra você ter. Eu tenho que editar, cara. Tipo, em 4? Eu tô tendo que. Eu tô usando só o do trabalho. Eu editei esse último episódio em 10 horas, de um dia pro outro, e saiu maravilhosamente. É, maravilhosamente naquelas, né? Ficou bom. É isso que eu ia falar agora. Eu sou contra você dar poder e elogios demais pras pessoas, que elas ficam muito grandes. Daqui a pouco ele vai querer cobrar pra editar essa merda. Tem que falar pro pó bosta que ele tem que melhorar. Vamos gravar, ô seus bosta. Tem como corrigir as merdas que vocês falam, não. Eu só posso... Então, Anderson, você faz o melhor com o material que você tem na mão. Agora, maravilhosamente bem, não dá, né, cara? Você pensa, você olha o podcast, tem eu, João, o Dora. É, realmente, você quer, assim, o melhor que você tem pra trabalhar. Cara, tu tem probleminha, João. Olha, eu tenho vários. Essas frases e reorganizar dá um processo muito gostoso. Ei, podcast que desvirtua tudo nessa vida. Sempre para em mim, né? A gente tem que descontar em alguém, né? A gente podia zoar o Anderson, mas o Anderson. Exatamente. Não rola, né? Tá dormindo e roncando. Literalmente. com esses ETs. Bandido, bandido, safado, safado, comunista safado. Tá ok? Vagabundo, eu só queria perguntar um negócio pra vocês. Ação de Bolsonaro, check. Então, antes de mais nada, das minhas considerações finais, sim, aí todo mundo sabe que a central da SPD é chupada da tarde de Dr. Who, tá? Não vai... Tá ligado que ninguém não, mas sempre vai ter um... Aí vocês sabiam que o centro dele de comando é baseado em Dr. Who? Ninguém se importa. Primeiro que eu não assisti Dr. Who, que eu acho um saco. Você precisa assistir Dr. Who, é muito bom. Mas eu não vou discutir, não, porque eu entendo quem não gosta e quem tem preguiça. Eu entendo. Ah, pau no cu do Dr. Who. É o Dr. Cu. Nota do editor. Se você não quer dançar no colo do capeta, sugiro que pare de ouvir agora. Mas, como é ouvinte do podcast, já deve estar no colo do capeta. Então, pode continuar ouvindo. É tipo a música do Giban, que se você trocar o nome Giban por Jesus, é a música da Universal. Estou seguindo não, ao Gibanzinho. Não me dá ideia, João. Vamos dar ideia, João. Gente, cantem a música do Giban e toda vez que colocar o nome dele, vocês colocam Jesus, pra você ver. Jesus, Jesus. Mas enfim, reza a lenda que teve uma rádio gospel aí que passou a música do Kamen Rider. Isso aí, uma lenda aí do interior de São Paulo. Mas vamos lá. Esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade. Jesus. Vai se defender do mal. Jesus. Jura praticar o bem. Pra sempre. Jesus. Tempos cheios de maldição, insegurança. Todos querem amor no coração. Alguém para nos salvar desse mundo louco. Que use com sabedoria sua força. Jesus. Vai se defender do mal. Jesus. Jesus.